Vamos lá? Já não há mais músicas? Não. Só falta uma? Pronto. Vamos. Lembram-se de, recentemente, havia para aí umas fugas das cadeias? Lembram-se? Há muitos anos o Fausto tinha feito uma canção exatamente sobre a fuga de Alcoentre, mas era na altura, ele não dizia de bandidos, de comportamento desviante, de criminosos, de reclusos, dizia dos pides, chama-se Fado de Alcoentre. Vamos lá. Que se passa então se não é uma ameaça? Ali anda a mãozinha de reaça. Deixaram fugir mais 89. Que se passa então isto não é uma ameaça? Ali anda a mãozinha de reaça. Deixaram fugir mais 89. Os pires desceram pela corda alegremente. Os guardas andavam passeando em Alcoentre. E a esquerda levou com mais um corno pela frente. Essa maldade não se mata a gente. Que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali anda a mãozinha de reaça. Deixaram fugir mais 89. As grades foram todas cerradas a preceito. A fuga aproveitou-se de que era imperfeito. E a esquerda, por causa da vergonha deste feito, pode apanhar uma bola no peito. Lindos, lindos. Estão de parabéns, meus amores. Nuno, estamos a gravar isto, não estamos? Espetáculo.